do adversário. E a pressão é muito maior no PV, para o time de fora. Tá entendendo? Agora, aí vem o problema da presença do torcedor. Por isso que. E o Castelão não foi construído à toa, não. Foi construído exatamente porque a torcida do Ceará cresceu. A do Fortaleza também. E aí nós tínhamos que ter um estádio com maior capacidade, como foi feito o Castelão. Você, então, aquele abraço. 4-1 para a equipe do Guarani em cima do Avaí. 4-1. Ixi. E o Internacional tem mais de 100 mil sócios. Boa Também. noite, vamos torcer. Vamos torcer por uma vitória alvinegra. Aquele abraço. Obrigado, Bernão. Um abraço na família. Tamo junto. Boa noite. Bom final de semana, meu jovem. Bom, Daniel. Suas considerações, né? Daqui a pouco tem Ceará. Vamos ver esse jogo, né? As minhas considerações são diretamente para exatamente para o time do Ceará. É um pedido que eu estou fazendo aqui aos jogadores do Ceará, mas é em nome do torcedor alvinegro. Exatamente porque eu tenho certeza que eles estão pedindo isso. É o time entrar com garra, o time entrar com vontade, sem medo. Eu não gosto de dizer essa frase, porque me lembra um partido fuleiragem que tem no país. Mas é uma publicidade que diz: entrar em campo sem medo de ser feliz, sabe? Ceará tem que ter essa coragem. Independentemente de não ter o seu artilheiro, que Deus me livre, a Maria bota essa boca para lá, se um tropeço do Ceará, vão dizer: é porque o Eric não jogou. Não é isso. Um time que quer, que entra numa luta dessa, com o objetivo de voltar para a Série A, não pode ficar na dependência de um só jogador. E aí, o treinador resolveu colocar o Igor no lugar do Eric. Boa sorte pro Igor, porque tava todo mundo pensando, inclusive o comentarista aqui, que o substituto seria o Eric Pulga. Bom, é a nossa parte. Boa sorte, Ceará! A torcida fica aqui fazendo figa para que você consiga um grande resultado daqui a pouco diante o Ituano. São as minhas considerações finais, meu caro Wilson Fernandes, nosso grande comandante do Lance Livre. Muito obrigado, Daniel Campeiro. Um abraço na família. Bom final de semana para você, meu jovem. Um abraço, tamo junto, hein? Bom, e chegamos ao final de mais um Lance Livre, hein? Trabalhamos em nome de marketing com digital. Essa é quente, hein? A oficina O Pisca-Pisca, à direita da economia, e Itaécio Materiais de Construção. Vou pedir aí a você. Participou conosco desse chat, agradecer pela semana, né? A turma que participaram aqui com a gente, nos ajudaram a fazer o programa, a gente agradece. Mas eu já estou aqui antecipando o convite para segunda-feira a gente voltar a partir das 20 horas, hein? Se Deus quiser. Muito obrigado a todos, uma boa noite, um bom jogo. Fui. Você acabou de ouvir por esta emissora o programa Lance Livre. Apresentação: Wilson Fernandes. Lance Livre. As jogadas mais importantes do campeonato. Tudo sobre o seu time de coração. Programa Lance Livre. Agradecemos a sua audiência e até o nosso próximo encontro. A emissora, filiada à Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão, a SERTE. Sem internet é difícil ficar, a gente conecta e não quer mais parar. Mas deixa eu te dizer, conexão para você, é IBT. Velocidade do entretenimento, a informação, curta e compartilhe. Essa é sua melhor opção.